super sábia. Ela é super sábia. Mais rápida que a luz e o som, o seu vocabulário é bom. É inimiga dos vilões, é do planeta Lexicon. Diante da catástrofe, o crime ela combate assim, usando o seu intelecto, é muito mais que um dicionário. Garota! Vocabulário só aumenta com seu amigo Capitão Caretas. Ela prova, o crime não compensa. É a garota super sábia! Ela é super sábia. Garota! Do planeta Lexicon, a garota super sábia! Garota super sábia.